ok aí. Luan, você vai mudar? O melhor para os seus olhos você vai encontrar na Ótica São Francisco. Atendimento e qualidade em primeiro lugar na Ótica São Francisco. Lentes, óculos e armações você já conhece, pode confiar. Melhores preços e condições, Ótica São Francisco, sua visão em primeiro lugar. Em Picos, na Rua Coronel Luiz Santos, 785. Em Oeiras, na Avenida Cândido Aleixo, 69. E em São Raimundo Nonato, na Rua Zeca Coqueiro, 246. Sua visão em primeiro lugar, Ótica São Francisco. Pra comprar de tudo e fazer economia, eu vou no Supermercado São José. Tem garantia, atendimento, variedade. O São José tem pra você um show de qualidade. Preço baixo de verdade, tem mais credibilidade. Então vem conferir. Mais promoções tem pra você, as melhores condições. Supermercado São José, pra você comprar barato, o lugar certo é aqui. Só o Supermercado São José tem para você preços baixos, qualidade e a maior variedade no ramo atacadista da cidade e região. Supermercado São José, vendas no atacado e no varejo. Fazemos entrega em domicílio. No varejo e no atacado, o São José é o seu supermercado. Rua Dagoberto Carvalho, telefone 3462-1104, Centro de Oeiras. São 25 anos com você. Vem pra Óticas Bela Vista, 25 anos que dão gosto de ver. Comemorações são feitas pra você. Óticas Bela Vista, cuida da sua visão. Com 25 anos, o olhar é viver. Oi, então vem, comemore bem pertinho. Óticas Bela Vista, uma visão de carinho. Então vem, comemore de pertinho. Óticas Bela Vista, uma visão de carinho. Óticas Bela Vista. Rádio Vale do Canindé AM. LP, Tubarão, Falcão. Rolê de cidade de interior. Hoje nós não tá bom não, tá o mel. Só copão e as vodka de sabor. E as perversas de fivela e chapéu. É Lucão, o sonzão e o sul filme pretão. E elas na carroceria bate a bunda no chão. Lucão e o sonzão, isso filme pretão. Elas na carroceria. Dentro da Hilux, ela movimenta no beat do tuts tuts. Vidro embaçando, ela roçando na fivela. O pau torando e eu pegando ela. O pau torando. Dentro da Hilux, ela movimenta no beat do tuts tuts. Vidro embaçando, ela roçando na fivela. Pegando ela, o pau torando dentro da Hilux. LP, Falcão, Tubarão. Rolê de cidade de interior. Hoje nós não tá bom não, tá o mel. Só copão e as vodka de sabor. E as perversas de fivela e chapéu. Ai, Lucão e o sonzão, isso o filme pretão. Elas na carroceria, bate a bunda no chão. Ai, Lucão e o sonzão, isso o filme pretão. Elas na carroceria. Dentro da Hilux, ela movimenta no beat do tuts tuts. Vidro embaçando, ela roçando na fivela. O pau torando e eu pegando ela. O pau torando. Dentro da Hilux, ela movimenta no beat do tuts tuts. Vidro embaçando, ela roçando na fivela. O pau torando e eu pegando ela. O pau torando. Não esquecer, é mais um LP.

vem na minha e veja primeiro. Minha mão tem que estar lá em cima, vamos junto, vamos! Esse negócio de brigar não tá com nada, meu compadre. Dá um papo aí, tanto que você entende dessa coisa. Bom. Já vou até daí, amor, por favor, fica brava não. Tô levando chama pra acalmar seu coração. Sei que eu atrasei, ok, mas fica brava não. Tô levando aquele japinho gostoso, é bom, né? Bebê, vamos lá. E se eu te disser que o motorado Uber pegou uma rota nada a ver, quando eu tava indo até você, o aplicativo deu PT. Esse fica mais, bora. Não vamos estragar a nossa não paz, vamos estragar. Abre uma cerveja pra nós dois, vem na minha, me beija primeiro e brigar depois. Esse fica light, não vamos estragar a nossa paz. Abre uma cerveja pra nós dois, vem na minha, me beija primeiro e brigar. Como é que é? Me beija primeiro e briga depois. Só bem depois, né, Jesus? Bem depois, jogo pra lá. Deixa pra lá. Me beija primeiro e briga depois. Menos é mal. Que o senhor. Novecentos e noventa AM. Bruno Rosa, você decidiu ficar por ficar? É, companheiro. Alguns relacionamentos são difíceis, né, não, Rodrigo? Eu não quero só ficar. Aí. Quero mais que aventura. Dividir com você uma história de amor. Mas por que não se importa com a minha paixão? Não leva a sério meu coração. Será que você não percebe que eu estou apaixonado? Será que não vê nos meus beijos? Eu quero você do meu lado. Ficar por ficar eu não quero. Beijar por beijar eu tô fora. Menina, vê se leva a sério. Vê se não pisa na bola. Ficar por ficar eu não quero. Não quero. Beijar por beijar eu tô fora. Se leva a sério. Esse não pisa na bola. Ô, moda, chona. É. Essa machuca, não, Bruno? Essa é pra tomar uma. Se o cara estiver sofrendo. Os Brunos. É. Será que você não percebe que eu estou apaixonado? Será que não vê nos meus beijos que eu quero você do meu lado? Ficar por ficar eu não quero. Beijar por beijar eu tô fora. Menina, vê se leva a sério. Vê se não pisa na bola. Ficar por ficar eu não quero. Não quero. Beijar por beijar eu tô fora. Menina, vê se leva a sério. Vê se não pisa na bola. Valeu, Rosa. Valeu. Tamo junto. Rádio Vale do Canindé AM. A gente não tinha nada, mas o nosso nada foi teste.

Esse é o pagode do diferentão. Bem diferente, meu Deus. Esquece. Já tô a 10 daí, amor, por favor, fica pra falar. Tô levando japa pra acalmar seu coração. Sei que eu atrasei, ó, oh, que bastão. Vai descendo, vai, vai descendo, vai. Hoje tem forró, tem piseiro. A noite toda quero ver você dançar, dançar, dançar. Hoje tem forró, tem piseiro. Cachaça e rapariga até o dia raiar. Chama, chama elas que elas vêm. Topa o forró, bota elas pra torar. Chama, chama elas que elas vêm. Forró, bota elas pra dançar, dançar. A loura morena e a ruiva, morena e a loura, morena e a ruiva. A loura morena e a ruiva, morena e a loura, morena e a ruiva. A loura morena e a ruiva, morena e a loura, morena e a ruiva. Vai descendo, vai, vai descendo. A loura morena e a ruiva, morena e a loura, morena. Dançar, dançar. Hoje tem forró, tem piseiro. Cachaça e rapariga até o dia raiar. Oh, chama, chama, chama que elas vêm. Topa o forró, bota elas pra torar. Oh, chama, chama elas que elas vêm. Topa o forró, bota elas pra torar. A loura morena e a ruiva, morena e a ruiva, morena e a loura. A loura morena e a ruiva, morena e a loura, morena e a ruiva. Vai descendo, vai, vai descendo. A loura morena e a ruiva, morena e a ruiva, morena e a loura. Vai descendo, vai, vai descendo, vai. Mão de faixa, bebê, mão de faixa, menino. Se fosse você não duvidava do meu amor. Você saiu pra tomar uma gelada e não voltou. Não é que eu tô fazendo drama, depois daquele dia eu só fiquei de cama. Como é que eu fico sem o seu beijo de mel? Adeus mundo cruel. Amor volta, amor volta. Amor, volta, senão eu vou beber leite com manga. Eu vou chupar mentos com Coca-Cola. Cometo uma loucura se você não volta. Amor, volta, amor, volta. Senão eu vou beber leite com manga. Eu vou chupar mentos com Coca-Cola. Cometo uma loucura se você não volta. Se você não duvidava do meu amor. Você saiu pra tomar uma gelada e não voltou. Não é que eu tô fazendo drama, depois daquele dia eu só fiquei de cama. Como é que eu fico sem o seu beijo de mel? Adeus mundo cruel. Amor, volta, amor, volta. Amor, volta, senão eu vou beber leite com manga. Eu vou chupar mentos com Coca-Cola.

Deus, Tibarão. Esse bebezinho aqui é todo teu. Esse bebezinho. Ô, calorzinho gostoso. Bola, bola, coladinho, coladinho. Ai, bebezinho. Você tá judiando de mim, meu já. Tentei te superar com outro alguém, mas a saudade sempre vem quando tô pertinho de te esquecer. Ela não faz igual você. Falta a sua pele, o seu toque, sua boca, sua textura e o seu cheiro. Minha mão passeia o corpo dela lentamente procurando o seu cabelo. Ela se esforça, o corpo gosta, mas coração não acostuma. Na minha vida, babyzinha, é só uma. Babyzinha, babyzinha, vem me tatuar com aquela sua mordidinha. Babyzinha, babyzinha, deixa eu te dar pra sempre pra ver aquela sua carinha. Babyzinha, babyzinha, vem me tatuar com aquela sua mordidinha. Babyzinha, babyzinha, deixa eu te dar prazer pra ver aquela sua carinha. Babyzinha. Sua textura e o seu cheiro. Minha mão passeia o corpo dela lentamente procurando o seu cabelo. Ela se esforça, o corpo gosta, mas coração não acostuma. Na minha vida, babyzinha, é só uma. Babyzinha, babyzinha, vem me tatuar com aquela sua mordidinha. Babyzinha, babyzinha, deixa eu te dar pra sempre pra ver aquela sua carinha. Babyzinha, babyzinha, vem me tatuar com aquela sua mordidinha. Babyzinha, babyzinha, deixa eu te dar pra sempre pra ver aquela sua carinha. Babyzinha. Essa babyzinha vai acabar comigo. Acha que dá conta na minha base e brota. Pra se envolver com a tropa, vem maliciosa. Depois que a lombra bate, ela se solta. Olha a minha nossa, que mulher gostosa. Ela provoca parceiro, caras e bocas. Me diz como que não gosta. Ela se vai, minha postura de maloca. Me dá na aroma, do jeito que me olha, dá namoro. Olhando no meu olho, ela rebola. Só não cai nesse golpe, quem não gosta, mas eu amo. Acelera a pulsação de uma forma sem prosa. Vem pra agora o playboy roda, eu me apaixono. E lá se vai minha cultura de maloca. Risa na marola, do jeito que me olha, dá namoro. Olhando no meu olho, ela rebola. Só não cai nesse golpe, quem não gosta, mas eu amo. E acelera a pulsação de uma forma sem prosa. Vem pra fazer história, essa mulher é cor de louco. Fraqueza do vilão, que mulher foda. Se eu der brecha agora o playboy roda, eu me apaixono. Perigosa, cê tá louca. Cê sabe que cê é um caminho sem volta. Se acha que dá conta na minha base e brota. Pra se envolver com a tropa, vem maliciosa. Depois que a lombra bate, ela se solta. Vale a minha nossa, que mulher gostosa. Ela provoca fazer. São 25 anos com você. Vem pra pra Óticas Bela Vista. 25 anos que dão gosto de ver. Comemorações são feitas pra você. Óticas Bela Vista, cuida da sua visão. Com 25 anos, o olhar é viver. Foi. Então vem, comemore bem pertinho. Óticas Bela Vista, uma visão de carinho. Então vem, comemore de pertinho. Óticas Bela Vista, uma visão de carinho. Óticas Bela Vista. Casa de Carnes Oliveira. Aqui você tem a certeza que está levando para casa o melhor para a sua família. Carne com osso por apenas R$19,99. Costela por apenas R$24. Carne moída por apenas R$23. Promoção especial Mão de Vaca por apenas R$15. Casa de Carnes Oliveira. Localizada na rua Zacarias de Góis e Vasconcelos, número 112, Centro de Oeiras, no antigo prédio do Frigotil. Fone WhatsApp 899-9415-7926. Casa de Carnes Oliveira. Vem pras Rones, vem comprar com a gente. Óculos de graus, com as melhores lentes. Óculos de sol pra aproveitar o dia. Nas óticas Rones, preço baixo, economia. Vem pras Rones, prazo e qualidade. Tem relógios em variedade. Nas óticas Rones, pega promoção. A gente divide em 12 vezes no cartão. Compre nas Rones. Compre nas Rones. Compre nas Rones. Óculos de grau, óculos de sol, relógios e muitas novidades pra você. Óticas Rones Oeiras, Rua Zacarias de Góis, número 37. WhatsApp 89999760027. Óticas Rones. Óticas Rones. Agora é hora de vibrar, você incentivar o nosso time Oeirense. Atenção, torcedor! Sábado, dia 22 de fevereiro, às 15h45, tem decisão no estádio Gerson Campos. O nosso Oeirense entra em campo contra o Fluminense pela segunda fase do Campeonato Piauiense, buscando a classificação para a semifinal. O Cachorro Louco precisa do seu apoio nas arquibancadas para seguir firme na competição. Visto azul e branco, traga sua energia e vamos juntos empurrar o Oeirense rumo à vitória. Sábado, 22 de fevereiro, às 15h45, no Gerson Campos. Ingressos antecipados, R$15. No dia da partida, R$20. Não fique de fora dessa batalha. Oeirense, Oeirense, vai lá e faz mais um gol pra torcida gritar. Oeirense. Em breve, 93.7 MHz. 93.7. Rádio Vale do Canindé FM. Nasci lá na cidade, me casei na serra com minha Mariana, moça lá de fora. Um dia estranhei o carinho dela. Disse adeus, Mariana, que eu já vou embora. Alô, Pedro Raimundo, onde você estiver, aqui vai a singela homenagem deste seu colega goiano, Lindomar Castilho, com toda a sinceridade. É gaúcha de verdade, de quatro costados. Ela usa chapéu grande, bombacha e espora. E eu que estava vendo o caso complicado, disse adeus, Mariana, que eu já vou embora. Olha aí, Pedro Raimundo, através do seu adeus, Mariana, quero estender a minha homenagem também ao seu povo, aos gaúchos de todo o nosso querido imenso Brasil. Nem bem rompeu o dia e me tirou da cama, encilhou o tordilho e saiu campo afora. E eu fiquei zangado e saí dizendo adeus, Mariana, que eu já vou embora. Orso! Cuidado com a Mariana, que ela tem uma açoiteira. Ela não disse nada, mas ficou cismando que era desta vez que eu daria o fora. Pegou uma açoiteira e veio contra mim.

lá em Timon do Maranhão. Você vê, né, rapaz? Uma aranha. Outro dia uma bicha dessa passou por perto de mim, a pão perigo. Meu Deus do céu. E aí ela passou pelo braço da mulher aqui, tá, apodreceu o braço, rapaz, da mulher. Aonde a aranha passou, ali deve ser o pelo, né? Por ter um negócio de dizer, o potó mijou, não tem? Mijada de potó, mas não é mijada, é o pelo. Mesma coisa é aranha. É a mesma coisa é aranha. Uma mulher, ao ser picada por aranha em Timon do Maranhão, ela perde a vida. Ela perde a vida. Já pensou, rapaz? Que coisa, que situação. Não é brincadeira uma coisa dessa. Um abraço, meu amigo Cícero Estevam. Boa tarde, ligado da Vale. Um abraço. Diz que pegou uma gripe que quase se lasca. Né, meu compadre Cícero, rapaz. Rapaz, eu vou te contar. Os problemas de saúde hoje, tudo é mais. As gripes que tá vindo, né? As gripes que tá vindo, não é normal. Não é normal no povo. Gripe com febre, com todo mundo. Eu tô saindo de uma virose, eu tenho um... Quando eu, às vezes a gente fala nisso aqui, muita gente até critica. Fala, ah, que virose, rapaz. Que tal de que virose? Virose tem, sim. Uns têm um organismo melhor, outros têm um organismo mais fraco, né? Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. E aí a gente vem vendo a coisa, né? Você vê, a mulher perdeu a vida por conta de uma picada de aranha, né? A aranha pegou o braço dela, tá aqui o braço praticamente, as imagens mostram aqui o braço todo apodrecido. E ela terminou perdendo a vida. Isso deve dar uma febre logo de 80 graus, de uma lapada, né? E não é brincadeira, né? E aí essas viroses que estão aparecendo, tudo assim, são viroses que nos assusta, né? Que nos assusta. Começou a sentir alguma coisa, tem que meter os peitos no medicamento. E cedo, logo, é para cortar no começo, cortar no tronco, né? É desse modelo, né? Você vê garganta, de primeiro inflamava a garganta, você tomava ali um cachezinho, um negócio, uma coisa, já ajeitava tudo. Hoje garganta inflama e cria... ferimento rapaz, é um negócio sério. Amor. É brincadeira. 4h55. Saúde, meu Deus, pra todo mundo, né? E aí esse mosquito que aparece hoje, que pica a gente, o mosquito. Aí você é dengue, é chikungunya, é não sei o quê. E é o mesmo mosquito transmissor dessa doença. Deixando o nego engembrado, sem andar, sem caminhar, sentindo mal, febre, mal-estar, vômito, caganeiro, diabo aquático. Eita, menino! Um mundo bem melhor teria ao meu redor. Um mundo de amor. Que tem o amor. Mão, mão, mão. Rádio Vale do Canindé Limitada. ZYI 922. Frequência 990 kW. Oeiras, Piauí. Benzinho, por que deixou-me assim? Sozinho e triste a recordar. No ar, o brega e o forró tomando conta do mundo, animando o trabalhador no fim da jornada e cantando o que está na boca do povo com Avelar Araújo. Benzinho, por que deixou-me assim? Sozinho e triste a recordar. O seu beijo, seu carinho, o seu modo de falar. Não consigo viver assim. Benzinho, tenha dó de mim. Benzinho, não sei qual a razão. Anjinho, é seu meu coração. Não consigo lhe esquecer. Sem seu beijo não sei viver. Não resisto a tanta dor. Não sei por que você não quer me dar o seu amor. Oh, oh. Benzinho, por que deixou-me assim? Sem seu beijo não sei viver. Não resisto a tanta dor. Não sei por que você não quer me dar o seu amor. Oh, oh, benzinho, por que deixou-me assim? O brega e o forró tomando conta do mundo, animando o trabalhador no fim da jornada e cantando o que está na boca do povo com Avelar Araújo. Rádio Vale do Canindé AM. Venha para Machado Carnes e economizar de verdade. Aqui você encontra as melhores carnes da região. Temos mercearia, hortifruti, bebidas e produtos de limpeza. Para os amantes de churrasco, temos a área especial com produtos e temperos únicos. Machado Carnes, atendimento personalizado, segurança alimentar e ambiente climatizado. Aproveite as promoções semanais. Rua Miguel Oliveira, 131, Centro, Oeiras, Piauí. Compre pelo WhatsApp 899-9938-0731 ou pelo site www.machadocarnes.com.br. Siga nossas redes sociais, arroba Machado Carnes Oeiras. É onde seu dinheiro rende mais, tem o melhor pra oferecer. Tem variedade em tudo, satisfaz. Supermercado Frutos e Frutas é mais você. Eu estou falando do Supermercado Frutos e Frutas. Aqui você encontra sempre as melhores ofertas em gêneros alimentícios, bebidas, laticínios, hortifruti, açougue completo, padaria. Temos ainda cosméticos, perfumaria, utilidades do lar, produtos de limpeza e muito mais. E nas suas compras, aceitamos cartões. Então, venha para o Supermercado Frutos e Frutas. Supermercado Frutos e Frutas. Sobe o seu carnaval. Atenção, atenção! O carnaval tá on! E a festa dos 42 anos das Óticas Zivellini também! E sabe o que isso significa? Promoções imperdíveis todos os dias! Pra você sair enxergando bem e com muito estilo! Descontos incríveis, brindes especiais e condições exclusivas em lentes, armações, óculos de sol, relógios e perfumes importados! Mas corre, que essa folia de ofertas é só esse mês de fevereiro! Venha comemorar com a gente na Ótica Zivellini, 42 anos servindo bem para servir sempre. Sobe o som e aproveita. Em Oeiras, na rua Cândido Aleixo, número 154, Centro. A CID Oeiras, cuidando sempre de você. Estamos situados à Avenida Joel Campos, 750, próximo ao Hospital Bom Jesus dos Passos. Telefone de contato 89-3462-4441, 86-99408-0720. Diretor técnico Leonardo Robert de Carvalho Braga, CRM 1667. CID Oeiras. Rádio Vale do Canindé AM. Novecentos e noventa AM. Eita, forró pesado aqui na Boca do Povo, 5 da tarde, 6. Operação Rastreados em Floriano, muita coisa presa, muita gente presa. Lá foi um pente fino, compadre. Hoje, lá na Princesa do Sul, Floriano, Operação Rastreados, né? Da nossa Polícia Militar. Aproxima-se o Carnaval e lá foi um pente fino na Princesa do Sul, Floriano, Piauí, Brasil, né? Os meninos não estão brincando em serviço, não. Estão botando é pra lascar, viu? E essa bicha, ela desce já pra cá. É, os meninos não estão brincando de serviço, mas é de jeito nenhum. Eita, pente fino da gota dos cachorros, lá na Princesa do Sul, Floriano. 5 da tarde, mais 7 minutos, você ligado aqui na Boca do Povo. Eita, negócio bom, forró na boca do povo, velho bom de sanfona, viu? Olha, o Piauí segue em alerta de chuvas intensas para 177 cidades aqui do nosso Piauí, né? Piauí segue com alertas de chuvas, né, meu amigo? O chão velho tá molhado o Piauizão e segue em alertas de chuva. 5 da tarde, mais 14, tardinha da quarta-feira, 19. Rádio Vale do Canindé AM. No ar, o brega e o forró tomando conta do mundo, animando o trabalhador no fim da jornada e cantando o que está na boca do povo, com Avelar Araújo. Muito bem, vamos que vamos, tocando muita música boa. Alô, Cláudio, lá no Uberaba, turma aí, Uberaba 1, tá ligado aqui na boca do povo. Ele pediu aqui o Pablo no nosso programa, né? Pablo, culpado fui eu. Olha aí. Vamos ver aí o Pablo, né? Aqui, Araújo. Hoje eu acordei com o pé direito e resolvi agradecer. Você perguntou, não vou negar, vou indo. Desde quando você me deixou, as coisas não estão mais fluindo. O vento se juntava com o mar, e eu estava ali pra lhe acalmar. Também achei que era carne e unha, cheiro, pele e paladar. Paguei pra de mal, olha ela aí no carnaval. Não esperei com outro amor, e eu aqui com a minha dor. Paguei pra ver, me arrependi. Vi vocês dois, tentei fingir, mas não deu, não deu, não deu. Assumo que o culpado

em mim tanta tristeza. Me traga mais uma garrafa, e hoje eu vou me embriagar. Quero dormir para não ver outro homem meu. É oito homens. Oito homens. Para não ver. É o quê? É oito? Outro homem. Ah, é outro. Em meu lugar. Sei que era oito. Obrigado à turma de postos de combustíveis. Muito obrigado. Centro, bairros, comunidades rurais. Um grande abraço. Olha, vai comprar medicamentos, passe na Drogaria do Povo. Aqui na Zacarias de Góes e Vasconcelos, Centro de Oeiras, Drogaria do Povo. Tudo para sua saúde. Alô, Miguel. Alô, equipe. Bacana. Turma boa aí da Drogaria do Povo. Um abraço, meu amigo Lorival, Dona Lourdes, a turma aqui no Bar Pé de Cajá. Turma tá ouvindo a gente aqui no bairro Floriano Peixoto. Alô, Floriano Peixoto, bairro Várzea. Turma do bairro Candela, Jureminho, Ilhas Novas, Centro, Comunidades Rurais. Turma ligados à tardinha. Eu hoje estive pensando. Um abraço a turma aqui do Leme. O amor que eu tenho em você, eu já gostei muitas vezes, até brinquei com o amor. Eu já não quero mais nada, eu vivo só para amar você. No meu castelo de sonho você é a rainha, no meu céu sem estrela você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida. Não posso viver sem o teu olhar. Eu sempre busquei meus sonhos, aquele seu lindo olhar, para a saudade em meu peito poder então se afastar. Mas quando acorda a tristeza, volta comigo a morar, vivendo sem seus carinhos, a minha vida é chorar, meu bem. No meu castelo de sonho você é a rainha, no meu céu sem estrela você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida. Não posso viver sem o teu olhar. Na minha estrada sem flores, na solidão do meu dia, a vida sem alegria parece até terminar. O dia passa e a noite, e eu me ponho a chorar. Eu sem você não existo, e vou gritando a cantar, meu bem. No meu castelo de sonho você é a rainha, no meu céu sem estrela você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida. Não posso viver sem o teu olhar. 990 AM. Em breve, 93.7 MHz. 93.7. Rádio Vale do Canindé FM. Música.

garçom, mais uma cerveja. Eu vou beber o dia inteiro. 990 AM. Pai, por favor, me deixe no chão. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. Ô garçom, mais uma cerveja. Eu quero jogar nessa paixão. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. Ô garçom, mais uma cerveja. Eu quero jogar nessa paixão. Todas é porque tenho dinheiro. Sou um papudinho e não é da conta de ninguém. Quem? Garçom, traz mais um copo, que é aqui pro meu companheiro. Ô garçom, mais uma cerveja. Eu vou beber o dia inteiro. Se eu cair aqui no teu bar, por favor, me deixe no chão. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. Ô garçom, mais uma cerveja, que eu quero afogar nessa paixão. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. Ô garçom, mais uma cerveja, que eu quero afogar nessa paixão. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Roberto Vila. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. O garçom, mais uma cerveja. Profissional papudinho, de carteira na mão. O garçom, mais uma cerveja. Eu quero afogar essa paixão. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. O garçom, mais uma cerveja. Eu quero afogar essa paixão. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. No ar, o brega e o forró tomando conta do mundo, animando o trabalhador no fim da jornada e cantando o que está na boca do povo com a Velar Araújo. Pensou em qualidade, tecnologia e economia? Venha para Viver Agropecuária. Aqui temos adubos, sementes, mudas, produtos de limpeza para piscina, implementos agrícolas, energia solar, materiais de irrigação, tubos e conexões para sua construção. Temos também a Cajuína Viver. Você encontra tudo em um só lugar. Venha à nossa loja localizada na Praça da Independência, ao lado do Mercado Dona Lili, em Oeiras. Ou compre pelo WhatsApp 89-988-11-5464. Viver Agropecuária, de inverno a verão, a sua parceira para todas as estações. Você tá precisando de dinheiro? Vem pra Oeiras Cred. Empréstimo consignado é aqui. Dinheiro rápido e sem burocracia. Liberamos em até 24 horas. Trabalhamos com todos os bancos. Realizamos empréstimos para aposentados, pensionistas, servidores públicos federais. Fazemos para quem tem representante legal, BPC e LOAS. E ainda antecipamos o seu FGTS. Tá precisando de dinheiro? Vem pra Oeiras Cred. Empréstimo consignado é aqui, Oeiras Cred. Dinheiro rápido e sem burocracia. Rua Zacarias de Góes, número 95. Telefone 89-99413-6195. Oeiras Cred.

sofri demais, procurando um novo amor. Com umas até fui feliz, mas tudo acabou. Preciso encontrar um jeito de te dar meu coração. Menina, tu és minha Eva, eu sou seu Adão. Menina, tu és minha Eva, eu sou seu Adão. E hoje eu vivo sofrendo, querendo você. Muito bem, 5 minutos agora, 4 minutinhos para 18. Já já vem o Santo Terço. Em seguida, a programação musical, depois do terço, quando for às 20, tem a Voz do Brasil, né? É a reprise da Voz do Brasil aqui na Vale. Continue ligado. É, a programação segue até às 21h. Valeu, meu povo. Um abraço. Amanhã, 5h30, estaremos aqui de volta na nossa primeira meia hora, no novo dia, se Deus nos permitir. Hoje à noite eu partirei, pretendo nunca mais nem ver. Desde o dia que você partiu, a minha vida é um eterno sofrer. Adeus, ingrata, adeus, ingrata, não é preciso nem me escrever. Amanhã estarei longe daqui, outras garotas eu irei conhecer. O novo sol há de brilhar pra mim, não quero mais lembrar de você. Adeus. Você ouviu o Brega tomando conta do mundo, animando o trabalhador no fim da jornada e tocando as músicas que estão na boca do povo. Vem aí mais uma grande atração da Vale. Carregar a nossa cruz.